quando você for sair da sua casa. Não se esqueça de levar a coragem. Sempre equipe sua alma com asas. Cada dia é uma nova viagem. Todo mundo gosta de viajar. A saudade muitas vezes faz bem. Ela disse que queria voar, mas que um beijo meu servia também. No mundo louco eu sou mais louco que o mundo, e o mundo me faz ir ficando mais louco ainda. E aos poucos eu fico tão louco e me sinto capaz. Ame demais, sofra demais, consequentemente é assim, entendeu? Mas só quem sofreu poderá dizer que já sentiu o amor, e aí já sofreu. Tanto faz, tanto fez, não dá nada. Dessa vez vou lutar por vocês, e quando tudo for melhor eu vou ligar pra ela. Graças a Deus, eu nasci assim, guerreiro ligeiro, sempre sonhador. O jogo tá sempre no hard pra mim, mas deixa assim porque eu sou jogador. Gritei pro meu santo me mandar sinais. Também nessa terra fui longe demais. Dizem que eu sou burro por buscar a paz, mas se eu buscasse a guerra seria bem mais. E no mundo louco eu sou mais louco que o mundo, e o mundo me faz ir ficando mais louco ainda. E aos poucos eu fico tão louco e me sinto capaz. Ame demais, sofra demais, consequentemente é assim, entendeu? Mas só quem sofreu poderá dizer que já sentiu o amor, e aí já sofreu. Tanto faz, tanto fez, não dá nada. Dessa vez vou lutar por vocês, e quando tudo for melhor eu vou ligar pra ela. Eu vou ligar pra ela.